Boa noite a todos. Vamos estar de novo aqui. Já faz algum tempo que eu estive. Então, uma oportunidade assim, sempre é uma honra para mim, um prazer imenso. Uma honra toda para mim. Sejamos todos bem-vindos, então, nesta casa de oração. Vamos mentalizar Jesus, o nosso amigo de todas as horas, agradecendo a Ele por podermos estar unidos sobre um teto abençoado, onde buscamos refazer as nossas energias para as nossas lutas diárias, ao mesmo tempo em que vamos caminhando na nossa evolução, aprendendo, compreendendo quais são os desígnios do Pai. Agradecemos aos benfeitores amigos pelas energias que já começamos a sentir, pedindo ainda ao Mestre que nos auxilie para que jamais venhamos a fraquejar na nossa fé, na nossa convicção. Pedimos também, Jesus, que a tua paz, que o teu amor nos envolvam a todos. E que assim seja. Quando a gente sente alguma coisa diferente, é comum as pessoas nos dizerem: ah, isso é mediunidade. Será que somos todos médiums? Vamos ver então, assim, para relembrarmos o que seja mediunidade. É uma faculdade humana, natural, pertencente ao campo da comunicação, então como a fala, como a visão, que possibilita o relacionamento, o intercâmbio entre os espíritos encarnados, que somos nós, e os desencarnados, que às vezes nós chamamos de mortos, mas que estão na verdadeira vida. Como todos nós somos espíritos, e a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano, que não é o corpo, mas sim o espírito, decorre que, evidentemente, todos somos médiuns. Claro que, como na própria visão, na própria audição, tem pessoas que têm ouvido mais apurado, a mediunidade também tem gradações. Então, todos nós temos um pouco de mediunidade em maior ou menor grau. Dependendo da situação, nós vamos ver o que se pode fazer com essa mediunidade. Ela é considerada, então, como o atributo do homem encarnado, para se corresponder com aqueles que já não estão mais no corpo físico, já estão liberados. Então, é uma faculdade natural própria de todo o ser humano. Então, de certa forma, somos todos médiuns. Ela é inerente, é uma disposição orgânica, que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Então, isso nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ser inerente quer dizer que é característica, nós estamos reforçando bem isso, característica do ser humano. E o ser humano já tem o seu organismo físico preparado para essa captação, esse fenômeno da mediunidade. E tornamos a dizer, algumas pessoas têm uma visão mais apurada, outros, né, principalmente pela música, conseguem ouvir se é um tom abaixo, um semitom acima, e outros está tudo bem, né? Está tudo afinadinho, está tudo certo. Então, vai ter várias graduações, vários graus de mediunidade. E nesse caso, o espírito daquele que se chama médium é o intérprete da mensagem captada. Então, é uma faculdade que depende, né, da parte espiritual. E o corpo do médium é um instrumento de exteriorização. Porque se eu capto o pensamento de um espírito, eu preciso exteriorizar aquilo através da fala, através da escrita, enfim. Vou utilizar o corpo para poder transmitir aquela mensagem que se esteja recebendo. A mediunidade, ela existe desde as épocas mais antigas, mais pregressas da humanidade. Só que ela encontra na doutrina espírita o seu sentido mais elevado e disciplinado. Ela nasceu com o homem na Terra, já que é uma característica humana. Quando os selvagens, lá nas suas tribos, invocavam os espíritos para propiciar as colheitas, ou então faziam rituais para afastar os maus espíritos que estavam perturbando com doenças, eles já estavam utilizando a mediunidade. Depois nós vemos também, mais adiante, quando lá na China antiga, vários séculos antes de Cristo, eles faziam reuniões para chamar os ancestrais, então os seus familiares já falecidos que se comunicavam. Há relatos disso. Depois nós temos na Grécia e na Roma Antiga, aquelas criaturas chamadas de sibilas ou pitonisas que faziam predições, eram médiuns. Exerciam a mediunidade sem regras, sem um conhecimento maior. Depois nós temos os relatos no próprio Antigo Testamento, na própria Bíblia, dos profetas, que eram médiuns, jamais conscientes da tarefa que eles tinham que desempenhar, porque não viviam disso, né, ao contrário dos mais antigos, que então estavam ali para, através da sua mediunidade, levar aquele povo, né, preparando aquele povo para a vinda de Jesus. E finalmente nós temos assim a mediunidade com Jesus, que é quando ela adquire a sua verdadeira orientação, o seu verdadeiro sentido com as regras que os Espíritos nos trouxeram através da doutrina espírita. Para que a gente entenda melhor a mediunidade, a gente pode fazer uma classificação funcional. Então, a mediunidade, ela tem uma característica de natural, que também pode ser chamada generalizada, estática ou latente. Essa é a mediunidade que todos nós temos. Senão, nós não teríamos chance de nos comunicarmos, recebermos intuições. Há outro tipo, outro grande grupo de mediunidade é aquela de compromisso, que também se diz de mediunato, que é dinâmica porque ela provoca fenômenos, ela é ostensiva, ela não passa despercebida, ou então de prova. São dois tipos com nomes diferentes, mas são dois tipos. Nessa segunda, nessa mediunidade de compromisso, ou de prova, ostensiva, enfim, aqui é que as pessoas costumam serem chamadas de médium, porque aqui as pessoas às vezes nem percebem que tem essa mediunidade, todos nós temos. Senão Deus seria injusto com uns favorecendo os outros. Vamos analisar um pouquinho cada um. Essa mediunidade natural, então, é a faculdade de todos. Todos temos essa mediunidade, porque ela faz parte, então, da nossa própria natureza. E nós a exercemos sem perceber, porque ela é sutil, ela é discreta, ela não provoca desconforto, ela não provoca tumulto no nosso psiquismo, no nosso emocional. É aquela, assim, tranquila. O médium natural, nós somos todos, são sensíveis, somos intuitivos e, às vezes, temos uma maior ou menor percepção das coisas que acontecem no plano espiritual. Mas todos temos essa mediunidade. Então, a gente até faz uma comparação com um lago tranquilo, sereno, né, sem tumulto. Essa é a mediunidade que todo ser humano tem por bondade de Deus. A percepção de influências espirituais é detectada sempre pelo fenômeno de sintonia. Como quando a gente quer escutar uma rádio, a gente movimenta o dial do nosso aparelhinho até que entra na frequência daquela rádio, nós sintonizamos. Da mesma maneira, nós sintonizamos essas influências espirituais pelo pensamento, que é o nosso veículo. E nós atraímos os espíritos que mostram afinidades, semelhança conosco, tanto quanto por eles nós somos atraídos. É uma via de duas mãos, como nós costumamos dizer. A comunicação, então, vai depender da afinidade. Aquela criatura, aquele médium natural, né, que nem sabe que o é, voltado para o bem, que busca a sua elevação moral, que vive cada vez se tornar uma criatura melhor, evidentemente, o que ele vai receber dos espíritos? Bons conselhos, orientações, às vezes passam dias envolvidos com um problema e de repente surge a ideia e diz assim, como é que eu não tinha pensado nisso? Não tinha. Foram as orientações que receberam por essa tabela, essa mediunidade natural. O que é bonito que os nossos protetores nem ficam chateados de nós tomarmos a autoria das ideias, né? Eles não se importam. Nós temos, às vezes, premonições em momentos de crise. São os pressentimentos que a gente não gosta. Mas é sempre um amigo espiritual nos advertindo que alguma situação mais difícil está por vir. E não pode ser evitada. Então a gente fica pensando assim, por que avisam, né, se não se pode ser evitado? O que acontece quando os meios de comunicação nos dizem que vai vir um temporal, um vendaval? Nós tomamos precauções, fechamos as janelas, recolhemos o que está fora, quem tem animaizinhos recolhe, cuida, né? Nós nos preparamos para aquilo. Então, quando nós tivermos o pressentimento, que a gente sempre diz, a sensação que vai acontecer alguma coisa ruim, nós temos o nosso escudo, a nossa defesa, que é a prece, para que não nos falte coragem, e a gente pode pedir que até seja afastado, né, dentro do possível, né, mas enfim, que nós tenhamos coragem de enfrentar aquela turbulência, aquele momento de crise que está por vir e que sempre serve para a nossa evolução. No momento a gente não gosta, mas ela vai funcionar como um benefício. Às vezes esses médios naturais têm uma evidência passageira, uma aparição, surge um parente, logo depois vem uma notícia, nem sempre ruim, né? Às vezes até preparado para uma visita inesperada. Então, uma visão passageira, percebe alguma pessoa, às vezes falecida, às vezes não, faz parte dessa mediunidade natural. E essa pessoa, então, que se volta para o bem, para a sua elevação moral, ela está sempre rodeada pelos bons espíritos, por uma questão de sintonia, de afinidade. E sempre recebe, então, orientação nas suas dificuldades. Basta que a gente saiba pedir, já que os nossos benfeitores são muito éticos, eles não podem ferir o nosso livre-arbítrio. É uma história que o médium Divaldo Franco tinha muita dor nas costas, atendendo uma grande multidão. Quando terminou, ele perguntou para o doutor Bezerra, que estava junto com ele, não tem um remedinho para as minhas costas? Sim, claro que tem. Mas então, sofrendo, né? Você pediu? Não sabia se você queria. Nós temos que fazer o pedido. Tá? Em compensação, meus irmãos, aqueles de nós que somos médios naturais, que não temos uma compreensão espiritual, que cultivamos sentimentos mesquinhos, todos eles relacionados com o orgulho, com a raiva, com o ódio, o que nós vamos fazer? Sintonizar com espíritos do mesmo tipo. Nesse caso, nós vamos estar sujeitos a perturbações espirituais, a presença daqueles espíritos doentes, ignorantes ainda, nos perturba, e até as obsessões, que é quando eles dominam a nossa vontade. O que se pode fazer? Terapia espírita, né? Buscar o conhecimento, saber o que a gente tem que fazer. Então, no caso da obsessão, os trabalhos de obsessão e tudo mais que a casa oferece. Mas, principalmente, buscar o progresso moral. O espírito que está nos perturbando é afastado, encaminhado. Dali a um mês, dois, a gente diz, ele voltou. Não, é outro, nós fechamos a porta da nossa casa mental. Se o ladrão entra na nossa casa, nós temos que fechar a porta. Então, depois que a gente se livra de um espírito que nos influencia de maneira negativa, nós temos que mudar de atitude, de comportamento para evitar isso. Qual é o objetivo dessa mediunidade natural? Ela tem como maior finalidade manter o nosso contato com o nosso espírito protetor individual, o nosso anjo de guarda. No momento que a humanidade souber se valer desse amigo, a situação muda, porque nós vamos ter sempre boas orientações, bons conselhos. Então, eu vim de uma outra religião e desde pequena me diziam assim, tem que ficar quietinho um pouco para ouvir a voz do anjo de guarda. Porque nesse nosso tumulto de vida diária, é como se alguém falasse aqui no meio da plateia e não ouvir. Né? Nós temos que fazer esse silêncio íntimo, através da prece, de alguns momentos, não precisa ser muito tempo de oração, de meditação, para que ele possa fazer a sua voz, né, penetrar na nossa mente. Agora, o outro tipo de mediunidade, aquele que traz a pessoa para a casa espírita, para ela trabalhar como médium, essa dinâmica, ela capta de uma maneira muito mais intensa o mundo espiritual. E ela é dada para auxílio e socorro ao próximo. É trabalho. E é um compromisso, essa mediunidade é assumida lá no plano espiritual, quando se faz o planejamento da reencarnação, eles perguntam muitas vezes, escuta, tu tem tantas dívidas, o que, que tu quer? Sofrer ou trabalhar? E aí os médios dizem, trabalhar, né? Mas a gente ainda assim, a gente sofre. Ela não é própria do ser humano, é um empréstimo, é uma ferramenta, uma concessão que eles fazem para que a gente possa quitar as dívidas através do trabalho, servindo então de resgate. E não é missão, o médium não é um missionário, assim, uma pessoa, né, no sentido maior da palavra. Ela tem a missão, de fazer, refazer o seu caminho. É trabalho, é tarefa. Claro que um médium como o Chico Xavier, da maneira como ele exerceu a sua mediunidade, ele se torna realmente, torna essa mediunidade realmente uma missão. Mas isso aí se conta nos dedos da mão. Então ela deve ser utilizada com responsabilidade, somente para o fim com que ela foi concedida, com que a gente veio. Ela exige esforço, porque ela exige que se trabalhe, né, com assiduidade, com pontualidade e aprimoramento, através do estudo, através da prática. De tal maneira que a gente realmente honre aquele compromisso assumido com os nossos protetores encarregados da nossa reencarnação. E essa mediunidade, então, precisa ser orientada através das regras, do conhecimento da doutrina espírita. Então a gente compara essa a uma cachoeira. Imponente, impressiona, porque ela provoca fenômenos ostensivos, né? Como a cachoeira, pelo ruído. Mas, enfim, depois do início tumultuoso, depois de vencer alguns empecilhos, ela se acerena também. Aí o médium vive tranquilo. Essa mediunidade não independe da convicção religiosa a médiuns em quaisquer religiões, nem da condição social, nem intelectual. Conheci uma médium maravilhosa que era analfabeta, mas escrevia sob a influência dos espíritos. Nem situação moral, mas aquela pessoa não age muito bem. O problema é dela. Ela pediu a tarefa e recebeu. Agora, se ela não age de acordo, em vez de diminuir os seus débitos, ela arruma maiores. Não depende de faixa etária, nem de sexo, nem de nada, nem de saúde. E ela se evidencia por uma maior percepção da realidade espiritual. E nós temos ciclos para essa mediunidade aparecer, né? Que é muito importante que os pais saibam, né? Que as crianças, muitas vezes, têm a mediunidade à flor da pele, só que é resguardada pelos protetores. Elas vêm e acusam a presença de espíritos. A psicologia diz que a imaginação da criança, quando ela arruma um amiguinho invisível, às vezes é. Mas pode ser também a presença de um espírito que convive com a criança, porque ela permanece, nos primeiros anos, muito ligada ao plano espiritual. Ela está mais lá do que aqui. O cérebro da criança não está maduro para receber o espírito em toda a sua potencialidade. Elas dão avisos de modo simbólico, né? Elas sonham com alguém, depois a gente recebe notícias, recebe instruções orientadoras, por isso que uma criança nos seus primeiros anos é mais dócil aos ensinamentos, e aí os pais têm que aproveitar para educar. Depois dos 7, 8 anos, elas se ajustam mais ao corpo e fecha-se o ciclo. É claro que uma criança dessa idade não vai se levar para trabalhar numa casa espírita. Então se age com passes, com preces, né? Com evangelização, sem transtorno nenhum. No segundo ciclo, então, na adolescência, quando o jovenzinho entra na puberdade, em torno de 12, 13 anos, ele tem uma energia que muitas vezes ele não controla. Então ele pode ser alvo de manifestações mais intensas. Aquela energia que ele exala, digamos assim, é utilizada pelos espíritos para fenômenos de efeitos físicos. Então, quando numa casa voam objetos, barulhos estranhos, pode ver que tem um adolescente lá. Ele não sabe controlar aquela força que inconscientemente ele fornece. Mesmo assim, não é hora de exercer a mediunidade. Ele está em fase de formação física ainda, né? Está em crescimento, e o psiquismo está em ajuste de criança para adolescente. Tem o corpo frágil e ainda a sua inexperiência de saber lidar com aqueles fenômenos. Como se ajuda? Passes, preces, também pelos espíritos que estão envolvidos naquela situação, evangelização, né? E já noções doutrinárias mais profundas. Terceiro ciclo mediúnico. É o momento de iniciarmos, então, os estudos sérios de espiritismo e mediunidade para depois praticar em casas espíritas. Nós não exercemos, um espírita, um médium consciente, não exerce a mediunidade em casa. Precisa, ele sabe melhor do que ninguém, que ele precisa da proteção da casa espírita. Senão ele estaria abrindo um centro espírita na sua casa. Os espíritos vão lá bater. sem dúvida nenhuma. O último ciclo, bem tardio, ocorre na velhice. O espírito do idoso já está mais desprendido do corpo, como na infância está o da criança. Já está mais ligado ao plano espiritual. Com o enfraquecimento físico, a mente, né, se fecha mais sobre si mesma, já não tem tantas atividades físicas, ele reflete melhor e pode aparecer, então, uma mediunidade. Ele pode ver os familiares falecidos, mas, pelo amor de Deus, isso não significa, se a gente verificar, se acontecer com a gente, que vai morrer naquele ano, nem 10 anos. 60 anos, a gente vive até os 90, mas 60 anos nós já estamos fazendo a volta, né? Porque não vamos viver outro tanto. Quem sabe, né? Mais adiante, mas por enquanto ainda não. Então ninguém se assuste se de repente, ao fazer as suas orações, visualizar um parente falecido. É essa mediunidade aparecendo. Ela tem pouca duração, porque na realidade é a preparação para o retorno, que pode demorar 15, 20 anos. Ninguém se preocupa com o tempo que não tem problema. Enquanto a criança, né, está mais voltada ainda para o espírito, na velhice nós também. Então, são esses os ciclos. E como é que eu vou saber se eu sou um médium, né, de trabalhar na casa, um médium de tarefa, ou apenas a mediunidade natural? A mediunidade, então, ela pode surgir espontaneamente. Ela aparece de maneira natural, não gerando desconfortos físicos ou emocionais. Apenas ele começa a perceber, né, a presença de espíritos, ele começa a ter ideias diferentes, recebendo mensagens mentalmente, mas sem desconforto nenhum. Mas pode surgir também de maneira provacional, provocando descompassos emocionais ou físicos, podendo ocorrer uma perturbação espiritual ou não. Assim, alguns sinais: calafrios, mal-estar, reações emocionais, ou a pessoa está muito alegre ou muito triste, né? A emoção dela oscila muito. Enfermidades aparentes é quase que o mais comum. As pessoas dizem: eu tenho tal coisa, eu já fiz todos os exames e não aparece nada. Né? Irritações estranhas, a pessoa é tranquila, mas de repente ela muda. Né? Então, pode ser sinal de mediunidade. Né? É bom verificar isso. Isso tudo porque, como a gente não sabe controlar ainda, não sabe reagir, os espíritos se aproximam buscando ajuda e a gente sente a presença deles através dessas reações. Né? Ninguém vai me dizer se eu sou médium, eu que vou ter que descobrir por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu percebo. A mediunidade bem direcionada, ela beneficia o portador dela e o próximo. Surgem sempre algumas dificuldades, né? Quando a pessoa desconhece o fenômeno. Já imagina uma pessoa que vive toda alterada emocionalmente, com dores fantasmas, com doenças que não se encontram. Ela não sabe que isso pode ser mediunidade. Então, uma dificuldade está nesse desconhecimento. Alguns só procuram o espiritismo como último recurso, isso mesmo ainda com medo. É porque já não esgotou todas as possibilidades, então bom, o jeito é ver se a casa espírita dá volta nisso aí. Tem informações erradas, se ela começa a ver espíritos, alguma coisa assim, sentir que estás com o demônio, né? Ou então dizem, é mediunidade, mas isso não é coisa boa. E os preconceitos, às vezes, até contra a casa. Nós já tivemos amigos que nós tivemos que mostrar toda a nossa casa para mostrar que não se matam animais, não tem nada disso, né? É uma coisa completamente diferente daquilo que muitas vezes dizem que o espiritismo é. Alguns incrédulos, né, são quase certos do que eles têm, mas exigem provas. E as provas não vêm, né? Nós é que temos que encontrar as respostas. Outro perigo é que o médium, né, a criatura, ao se saber médium, ela fica extremamente orgulhosa daquilo, entusiasmada. E aí ela fica vítima de espíritos brincalhões, levianos, que acham engraçado aquele orgulho dela quando ela recebeu aquela mediunidade para trabalhar, não para aparecer. Né? Então, requisitos para educar a mediunidade. Temos que estudar a própria mediunidade e os outros tipos. Enfim, se eu recebo, né, um espírito que altera o meu braço, eu tenho que saber que isso é sinal que eu devo tentar escrever. Então, precisamos conhecer a característica da mediunidade que a gente trouxe. E os outros tipos também para a gente conhecer. A doutrina espírita, porque é ela que nos dá segurança nesse exercício. A prática, né? ela não é feita por um tempo determinado. Se a gente não tem certeza de querer continuar, é melhor nem começar. Né? É, ela é um compromisso para toda a vida. Iniciou, é uma tarefa, tem que levar até o fim. E não tem aposentadoria. Né? Tem que ter consciência de ser médium, de para que serve a mediunidade, que não é uma brincadeira, e do que se vai fazer com ela. Trabalho em benefício dos outros. A mediunidade tem que ser feita com Jesus. Então tem que ter a necessidade, tem que haver a necessidade, o compromisso de buscar a sua elevação moral. Todo mundo quer ser um bom médium, mas tem que ser primeiro uma pessoa boa. Bons médiuns até é fácil, porque a faculdade a gente vem com ela. Mas para ser aquele que realmente cumpre com a tarefa, tem que ser um médium bom. Uma boa pessoa. Então, a pessoa procurar controlar, né, suas imperfeições, vencer, né, aquelas dificuldades que todos nós fizemos, né? Ninguém aqui é perfeito. Quando o médium cumpre com fidelidade a sua tarefa, a sua mediunidade que foi empréstimo vai se transformar depois em mediunidade natural. Vejam bem, uma coisa que daí é nossa. Essa mediunidade, se a gente estivesse endividando muito com ela, os benfeitores podem até retirar eles, né? Mas se a gente exercita bem, se a gente veio com essa tarefa, a gente recebeu essa possibilidade e a gente exercita bem, na próxima encarnação, ela vem com uma mediunidade natural. Então, a gente vai ter mais facilidade de captar as instruções, os benfeitores, os avisos, as orientações, sem esse compromisso maior. Então, o mérito que a gente adquire. Em qualquer tipo de mediunidade, nós precisamos, então, nos lembrar que o mandamento maior é esse: amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. E como é que nós amamos o nosso próximo? Servindo, tendo paciência, perdoando as dificuldades do outro, como também esperamos que perdoem as nossas. Enfim, a gente sabe que gostaria, né? O que os outros fizessem para nós, nós devemos fazer para os outros. Então isso é amar o outro. Ter compaixão, às vezes, né, das dificuldades do outro. Então servir. Não pensando em si mesmo, simplesmente no bem-estar do nosso irmão, que caminha ao nosso lado, muitas vezes com uma cruz, um fardo mais pesado que o nosso, às vezes não demonstrando. Então, devemos seguir o exemplo de Jesus, o médium de Deus, que veio à humanidade para servir. É claro que ele está a anos-luz de nós, mas enfim, ele é o nosso modelo, o nosso guia, e a ele nós devemos seguir. Então, desejamos a todos muita paz. Vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento ao alto, unindo as nossas vibrações, as vibrações dos benfeitores amigos, para que possamos receber da fonte do amor infinito tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que somos merecedores e aquilo que a divina misericórdia nos concede por acréscimo. Jesus, sabemos ainda que temos muito caminho a humilhar, que precisamos percorrer uma longa estrada, a estrada da nossa evolução, para merecermos a felicidade que o nosso Pai, o nosso Criador, nos promete quando chegarmos ao fim dessa jornada. Por isso te pedimos que o teu amparo e dos benfeitores amigos nunca nos falte. Que seja o teu braço, Jesus, a nos sustentar nas nossas vacilações, para que a nossa fé jamais desfaleça. Te agradecemos por tudo que temos recebido, pelas pequenas dificuldades do dia a dia, que em lugar de serem tropeços, são molas propulsoras da nossa própria evolução. Te pedimos mais uma vez mais que permaneça conosco, envolvendo a todos, em fluidos de paz, de harmonia e de saúde. E que assim seja.